DG, titioca, mesma sintonia. Ainda fecha no bico pra entender e ver a verdade de perto. Tô boladão, já vivi, foi é vários bagulho. Sigo abrindo o caminho, fechando com certo. Nossa tropa tá na pista fazendo barulho. Mas já passamos muito sufoco, e foi num pouco que aprendemos a multiplicar. E a estratégia é um pelo outro. Cria quer cria, não vacilar e não deixa ninguém vacilar. Tô na favela, tô pelo morro, onde qualquer rolé vira ronda. O que eu faço pra encher meu bolso não é da sua conta. Fecha no beco pra entender o que é realidade da dificuldade. Criamos a união, é um por todos e todos pela comunidade. Pode vir de águia, aqui é só falcão na visão dos criatamec. Ponta a ponta nós monitoro. O papo do mano procede, prioridade é o morado sempre. Que a favela precisa, nós que tá na linha de frente. PPG titioca, só menor diferente. Dando aula de como se faz uma melhor gestão. Quem tentar vai se surpreender com a recepção. Na pureza tu brota tranquilo e sai tranquilão. Favela parece que é, mas não é bagunça não. E brecha o bico pra entender e ver a verdade de perto. Tô boladão, já vivi, foi vários bagulhos. Sigo abrindo o caminho, fechando com certo. Nossa tropa tá na pista fazendo barulho. Chegou pra nós a visão pelo rádio. Lombrou de ponta a ponta, papo feio de operação. Olho no peixe e outro no gato. Porque além de Jesus Cristo, meu melhor da fama é a proteção. Atividade confirma com 12 por 1. Infelizmente pra nós essa porra é comum. Na hora da troca os amigos descarregam os pente. Minha FAPG trepeta na linha de frente, só essa remetente. Vai ver o traçante do AK, ouvir a bala cantar. O trem vai atropelar, comédia melhor não tentar. Vai ver o traçante do AK, ouvir a bala cantar. O trem vai atropelar, comédia melhor não tentar. E brecha o beco pra entender e ver a verdade de perto. Tô boladão, já vivi, foi é vários bagulho. Sigo abrindo o caminho, fechando com certo. Nossa tropa tá na pista fazendo barulho.